Maybe there is a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who I drew, yeah. It's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a call and it's a broken hallelujah. Ouvimos Aleluia, Jeff Buckley. Curiosamente, sabes que ele faleceu, Jeff Buckley, com a mesma idade do pai, o Tim Buckley. E há um dia que eu estava a escrever um texto, quando eu era jornalista de música, estava a escrever um texto sobre o Jeff Buckley e a morte dele. E descubro uma frase no meio de um dos temas do disco que estava a gravar quando faleceu. Como sabes, morreu afogado no rio Mississippi, enquanto ouvia Led Zeppelin, não voltou a aparecer. E há uma música muito intensa, com uma letra muito particularmente visceral, onde ele diz: "Stay with me under these waves tonight, feel free for the rest of your life." O que é que representa esta música para ti, Helder? Eu gosto muito de Jeff Buckley. E o Aleluia, por exemplo, para mim é das melhores versões do original do Leonard Cohen. Eu acho que a minha reação à música é uma reação mais quase que epidérmica, chamemos assim. Portanto, é aquilo que a música nos faz sentir. É uma música que pode ser interpretada de um ponto de vista, há a conotação religiosa óbvia na palavra, mas depois há também sentidos e significados de libertação, de reflexão, de inspiração. E eu acho que é por isso que, de facto, ela é uma música que eu considero marcante, não é? E de facto, uma daquelas que eu destaco dentro do meu portfólio ou do meu top de músicas que mais gosto. Exato, é uma música que fica tatuada no coração. Estava a olhar para o teu braço, já te conheço há alguns anos, nunca tinha reparado que tinhas uma tatuagem. Que tatuagem é essa? Esta tatuagem é a tatuagem de um dragão chinês. Antes de teres vindo à China? Não, foi feita cá em Macau. Era uma tatuagem que eu sempre quis fazer, por causa do simbolismo da criatura propriamente dita. Eu acho muito engraçado explorar as diferenças simbólicas em torno das diferentes culturas, não é? Quando a gente olha para os dragões na cultura ocidental, a representação da criatura é claramente menos positiva ou até negativa. Quando olhamos para as culturas orientais, a representação do dragão é uma representação positiva, não é? De proteção, de poder, de força, e de facto também é uma criatura com a qual eu tenho alguma relação. Quando eu escolho estes símbolos e escolho tê-los comigo de uma forma permanente, chamamos-lhe assim, tento sempre fazer uma reinterpretação daquilo que é o símbolo em si. Existem imensas tatuagens num estilo mais clássico. Esta particularmente é feita num estilo geométrico, que não é muito comum. Eu nunca tinha visto nenhuma e resolvi pôr esse desafio ao tatuador e ele penso que reagiu positivamente e eu fiquei obviamente muito satisfeito. Identidade, simbologia, mitologia. Esse dragão representa, como te dizias, caráter, força, perseverança. Sim, proteção. Proteção. Identificas-te com esses valores ou com a necessidade de os teres presente? Sim, eu acho que há sempre a necessidade de nós percebermos valorativamente o que é importante para nós. Essa necessidade evolui um pouco também de acordo com as circunstâncias e com o trajeto de vida que nós fazemos. Há se calhar valores que eu representaria, por exemplo, por palavras, outros que representaria por símbolos, mas pronto, eu encaro esse gosto que eu tenho pela arte da tatuagem, chamemos-lhe assim, dessa forma, uma forma muito pessoal de escrever uma visão peculiar, ainda que circunscrita aos símbolos que nós escolhemos e às mensagens que nós escolhemos, de representar essa mensagem, uma mensagem que é nossa, uma história que é nossa. Tens outras tatuagens? Não. Tenho outras tatuagens. Não as queres tornar públicas? Não queres vendá-la? Abrir o peito? É uma questão pessoal que eu vou explorando e vou conversando com as pessoas. Exato. Eu apresentava-te no início como um sociólogo, como um consultor, como um docente, como um investigador. Já vamos dissecar cada uma dessas tuas particularidades profissionais. E o músico? E o cantor da banda rock? Onde é que está? O cantor da banda rock está no passado. O músico está no presente. A música, a minha ligação à música não parou. Portanto, eu sempre gostei muito de música. Foi aquilo que me levou a querer ter aulas de guitarra quando era miúdo. Depois, as questões da antologia e da pedagogia do ensino da guitarra eram um bocado frustrantes para mim. Então disse, para fazer aquilo que eu quero fazer, eu posso aprender sozinho, já tenho umas bases, portanto o resto eu posso fazer. Foi uma questão de comprar um instrumento, de praticar. Nunca fui um guitarrista por aí além, dava perfeitamente para fazer um guitarra ritmo. Depois acabei por ser vocalista, quer dizer, foi uma espécie de quase pau-pedra-tesoura. Nós formamos uma banda com 4 guitarristas, eram guitarristas a mais, não era uma orquestra de cordas, e alguém tinha que cantar, não é? E pronto, então tentámos ver quem é que se calhar tinha mais potencialidade. Eu não tenho uma voz particularmente bonita, é uma voz distintiva, porque eu tenho um tom de voz ligeiramente anasalado. Tenho algum alcance vocal, que fui trabalhando de uma forma autodidata, cantando por cima das músicas que eu gostava e tentando expandir esse range para tentar conseguir atingir as notas mais altas. Foi um processo evolutivo, por vezes complicado, havia coisas difíceis de fazer, fui aprendendo. Depois interessei-me pelo rap e achei que o rap também era interessante por causa da questão rítmica e da métrica. E portanto também tentei abraçar essa técnica. Cheguei a um ponto em que conseguia misturar as duas, conseguia misturar melodia e rap numa mesma música, sem me atrapalhar muito. E portanto fui prosseguindo, foi um processo que foi acontecendo, foi fruto do desafio. Eu penso que a abordagem que nós tínhamos à música, que nós próprios fazíamos, era uma abordagem muito irónica, por vezes, humorística, sarcástica, política também. Mas sempre porque os temas eram pesados e tentava-se de alguma forma demonstrar que era possível abordar esses temas de uma forma que também tem humor à mistura. Não um humor brejeiro, mas um humor mais refinado. Por vezes um bocado sarcástico, mas humor ainda assim, às vezes um bocado negro. E depois a forma como nós abordávamos a composição também incorporava esses elementos. Havia uma diversidade estilística muito grande dentro dos elementos da banda. Havia preferências diferentes, uns gostavam de coisas mais pesadas, outras de coisas mais 80s, outras de coisas mais clássicas ainda, e portanto aquilo tinha que resultar e tinha que haver espaço para todos participarem. E nós começámos a perceber, ok, a música não tem que seguir necessariamente um género definido. Isso coloca-nos um desafio, porque construir o nosso som torna-se muito mais difícil, porque nós metemos muitas influências numa mesma música só. Corremos o risco, por exemplo, de um line-up num concerto ou num disco ter músicas muito diferentes entre si, mas foi um processo que foi sendo construído. E chegámos a um ponto em que acabámos por ter um som próprio que às vezes partia do inesperado. Partia de misturar, por exemplo, uma parte de reggae na música com uma parte muito mais pesada e depois rap pelo meio. No fim só havia um critério: funciona ou não? Se funcionar, vamos gravar. Por que bandas passaste? Pá, eu só, basicamente só tive uma banda a sério, só tive uma, que foi os Basement. Tive bandas de garagem, que nunca demos assim grandes concertos, nada que se parecesse. Muita instabilidade, era sempre muito difícil arranjar bateristas. Os problemas, até os instrumentos eram difíceis quando a gente começou. Portanto, era complicado até, o preço era caríssimo, havia muito pouca oferta. Hoje estamos num paradigma completamente diferente. Nós encontramos instrumentos, podemos encomendá-los online, vêm de outras partes do mundo. Temos tecnologia, ter um estúdio caseiro é uma coisa muito mais acessível comparativamente àquilo que era há 20 anos atrás, quando nós começamos a fazer música. E portanto há uma diversidade de oferta, de equipamento, de recursos, que faz com que isso não se torne mais uma limitação à nossa criatividade. Mas por outro lado também é um desafio, porque nós tínhamos de ser criativos para superar as dificuldades. Quando essas dificuldades não se colocam, já não existem, são superáveis mais facilmente, nós temos de ser criativos enquanto artistas, enquanto músicos, enquanto performers. E aí é um percurso que todos nós temos que fazer. Sometimes we bark and tell with the culture. No working platform for a mental searcher. When badges fall into aggressions all gone, your idea is lost, you stand on your own. Association demanding tribute. If it isn't yours, why contribute? You are living something you never miss. You better ask yourself, NASA started a program in order to build a base in Mars for the conscious outcasts of our societies. After 30 years, the base is ready to receive the settlers, and today the first shuttle will depart. We are now going live to the Stellar Missions Command Center in Cape Town with our reporter, Jim Newman. Hello, this is Jim Newman live from the Stellar Missions Command Center in Cape Town. The weather is perfect and all the required conditions are assured. We are now going straight to the command center because we received the information that departure is imminent. Communications, check. Hydraulics, check. Engineering, check. Fluids, check. Air pressure, check. Life support system, check. All systems are go. Initiate countdown system. Countdown system initiated. Ouvimos Basement, Solar Blues Command. Esta banda do Hélder Ferreira, uma banda que marcou o panorama rock nacional, uma banda do norte de Portugal, onde ele atuava com o nosso colega Álvaro Barbosa, então guitarrista desta banda Basement e uma das bandas de referência no panorama musical português dos anos 90. Hélder, algumas características de facto do som, como tu dizias, da música que vocês faziam e que tu apontaste como sendo, por exemplo, humorística ou sarcástica, são também particularidades que encontras na tua pessoa? Eu acho que nós, eu acho pessoalmente, eu sou como qualquer outra pessoa, portanto, nós temos momentos bons, temos momentos maus, e a diferença está em como é que a gente consegue maximizar aqueles nossos momentos bons e minimizar aqueles que são os nossos momentos piores. Eu acho que o humor acaba por ser uma arma poderosa para conseguir perspectivar as coisas de outra forma, para relativizá-las e para conseguir, no fundo, processá-las de uma forma mais saudável. Portanto, relativamente a essa questão e centrando-nos na questão humorística, eu acho que sim, acho que é uma questão importante. Eu gosto de usar o humor como estratégia. E gosto do humor por si só, enquanto forma de expressão, de criatividade, em forma de produto cultural até. Tu fizeste licenciatura e mestrado em Sociologia na Universidade do Porto. O que é que a Sociologia te traz, te fornece em termos de conhecimento, em termos de lidar com o espectro humano que continuas a usar? A sociologia acaba por ser uma ciência que, por força de se debruçar sobre fenómenos sociais, obriga-nos a confrontarmos com padrões, comportamentos, fenómenos sociais que são, de facto, por vezes muito distantes da nossa realidade, daquela realidade que nós conhecemos enquanto agentes sociais, enquanto atores sociais. Uma coisa é ser sociólogo, outra coisa é ser ator social. Tem de haver alguma cultura e alguma separação entre as duas coisas, mas depois há sempre relações e interdependências. E a sociologia traz, efetivamente, essa possibilidade de entender vidas de outros grupos sociais, de perceber como é que eles reagem às condições com que se deparam, que estratégias é que implementam, que desafios é que superam, que desafios é que não conseguem ultrapassar. E isso, se eu pensar na minha vida pessoal, também me ajuda a repensar, por vezes, coisas que eu, pessoalmente, acabo por, não diria dar como adquirido, mas há uma certa rotinização e nós deixamos de questionar as coisas. A sociologia, para mim, é mais uma ciência de questões do que respostas. Não quero dizer com isto que seja uma ciência de ausência de respostas, porque não é de todo. É um conhecimento que se constrói cumulativamente, criando, refutando, construindo novo conhecimento. Mas a importância das questões é determinante. Há debates em sociologia que nunca terminam. Estou-me a lembrar da interna questão entre a estrutura e o agency, a eterna questão, por vezes noutras ciências também mais pronunciada, entre o nature e o nurture, o que é inato e o que é construído socialmente, até pelo processo de socialização e todas as nossas trajetórias. Portanto, estas questões estão sempre vivas e obrigam-nos a uma permanente reflexão. E eu acho que isso é muito o contributo da sociologia, para mim, enquanto pessoa. Enquanto tema, o teu mestrado, a tua investigação de mestrado, debruçou-se sobre quê? Eu, na altura, estava a trabalhar na área de marketing e publicidade. Quando eu saí da faculdade, não havia muitos empregos para sociólogos. Era um mercado que ainda estava por explorar, chamemos assim. Havia muito potencial, mas não havia, concretamente, muitas oportunidades. E eu sempre tive alguma capacidade de me expressar no português, na língua portuguesa, e no meu último ano de curso arranjei um trabalho part-time que consistia em fazer copywriting para publicidade. Fui selecionado e comecei a trabalhar numa pequena empresa enquanto fazia a minha tese de licenciatura. Quando terminei, entretanto, a pequena empresa, o dono, que era o único, a única pessoa na empresa, teve alguns problemas, algumas redefinições a nível pessoal, resolveu fechar a empresa. E o cliente do dono da empresa, no fundo, a pessoa para quem eu trabalhava, quis-me reter. Portanto, eu disse, ok, epá, mas eu quero reter a pessoa que está a escrever para nós. E, portanto, agendamos uma reunião e pronto, foi no fundo a minha versão de entrevista de emprego. Embora eu já tivesse sido selecionado, já trabalhava com eles há uns meses, mas indiretamente. E comecei a trabalhar nessa empresa, trabalhei lá 3 anos. Comecei por fazer copywriting e acabei por fazer este projeto em instalação de espaços comerciais. Foi um desafio permanente. O dono da empresa era holandês. Ele acreditava em capacidades das pessoas, não acreditava em formatar as pessoas para os postos. As pessoas é que faziam o seu próprio posto de trabalho. Portanto, quando ele via que nós tínhamos capacidade, ele propunha-nos desafios e nós ou respondíamos positivamente ou não. E eu fui continuando a responder positivamente. Entretanto, comecei a fazer um mestrado que abriu nessa altura na faculdade. Foi o primeiro ano que foi realizado. E pronto, era um trabalho de mestrado, era uma investigação a esse nível e tinha que juntar, tinha que ser pragmático. Eu estava a trabalhar na área do jeans, portanto, ligado ao vestuário. Sempre tive uma ligação por força também familiar. Eu tenho elementos da família que sempre ligaram na indústria trabalharam na indústria do vestuário. E eu disse, bem, isto é uma área engraçada. Eu tinha tido aulas com um dos professores no mestrado, na área sobre a temática da inovação. Esse professor tinha uma tipologia em torno da inovação e ele pensou, bem, se gostas do tema da inovação, por exemplo, a minha tipologia tem aqui um tipo definido, que é a inovação comercial, que precisava de alguma investigação sobre ele. Podíamos pensar se fará sentido para ti pegares neste tipo, tentar explorá-lo, tentar concretizá-lo e aplicando a uma questão, a um caso prático de uma área de atividade que tu conheces. Portanto, houve aqui um pragmatismo e houve um interesse também teórico, porque eu sempre gostei de áreas que não eram totalmente tipificadas. Eu gostava de andar ali um bocado nas margens. Curiosamente, dentro das organizações, todos os sociólogos vão todos para o desvio e tal, e eu ia para as organizações, porque achava que nas organizações havia muito desvio, portanto lá ia eu. E assim foi. Fiz a tese na área da inovação comercial, no jeans, a empresa era de jeans, e foi um estudo junto das empresas que ou comercializavam artigos à base de jeans e de sportswear, ou então importavam ou comercializavam, ou produziam e comercializavam. E abrangia quer marcas locais, quer marcas internacionais que tinham representações em Portugal. Por força da minha atividade, eu conhecia muitos desses vendedores, das outras marcas. Também tinha nos próprios vendedores que trabalhavam comigo informação sobre como mapear as restantes organizações e, portanto, assim fiz. E foi interessante, foi um trabalho que me deu bastante gozo de fazer. Vamos ouvir os Black Keys. Porquê esta banda? Eu acho piada aos Black Keys porque eles têm umas certas reminiscências retro, mas depois acho que também são muito contemporâneos. O produto final, embora envolto numa certa embalagem a puxar para o retro, é diferente. É lógico que era uma banda que quando começou, era menos conhecida. Talvez o processo de passagem, de evolução para uma major, por vezes, traz também um certo apelo a abrir a música de um determinado criador a um maior número de pessoas, e isso às vezes transforma-se um bocado num suavizar de características da banda. Às vezes isso é um refinamento, até funciona bem. Outras vezes perdem-se algumas características que para nós eram cruciais quando elas estavam nas indies e, portanto, eram mais criativos e tal. Os Black Keys têm conseguido manter uma postura interessante. E esta música é particularmente qual? Interessante. Vamos ouvir. O Gold in the Ceiling. Então vamos ouvir. Thank you. get my gold on the ceiling. Ouvimos Black Keys. Hélder, estás neste momento a fazer o teu doutoramento. Uhum. Um tema que podemos definir como apropriação da moda pelos jovens. Uhum. Qual é, digamos, a tua questão de investigação? Em que pé é que está essa investigação? Uhum. E onde é que acreditas que vai chegar? Eu estou neste momento a trabalhar de facto a questão da apropriação, nomeadamente são as representações e as práticas de consumo da moda pelos jovens. É um projeto muito interessante, muito motivador, e de facto obriga de certa forma a repensar aquilo que é a moda para as pessoas e neste caso para o segmento e para o grupo dos jovens. É uma abordagem comparativa, envolve dois territórios, Macau e Portugal, e envolve também duas gerações diferentes, a geração que andava, que teve a sua juventude em meados da década de 80, 86 e 87, pessoas que viviam quer aqui, quer no Porto, nessa altura, e que eram jovens, e pessoas que são jovens atualmente. A ideia é tentar comparar não só territórios, mas também gerações. Eu estou neste momento a trabalhar nas questões de aperfeiçoamento, modelo teórico, nomeadamente em torno da moda, mas também em torno das questões da juventude, da construção da categoria social da juventude. E de facto, é uma evolução que está sempre a ser realizada, é um trabalho constante, mas estou simultaneamente a fazer trabalho de campo e estou a fazer atividades de observação nos territórios. Tentar perceber, no grosso modo, e junto deste tipo de grupo social, como é que é, nos espaços de sociabilidade dos jovens, a apresentação do eu, tentando encontrar regularidades, tentando perceber o que é aquilo que são as bases de um estilo convencional. Mesmo sabendo, à partida, que, por força da evolução da indústria da moda, nós temos hoje uma estruturação tripartida ao nível da moda que faz com que as influências e as interdependências sejam muito grandes. Entre a chamada alta costura, a moda massificada e a moda de rua, há relações que são importantes de perceber e, portanto, são essas que eu tento explorar. E, portanto, nas observações eu tento procurar isso. Há aqui uma relação bionívica entre a prática e a teoria, que alimenta ambas e que vai refinando progressivamente o trabalho que estou a desenvolver. Onde é que eu quero chegar? Bem, eu acredito que e reconheço que de facto a diversidade que nós encontramos hoje na moda é uma diversidade considerável, maior do que aquela que existia no passado. E quando eu refiro à moda, não me refiro apenas exclusivamente àquilo que é a moda dos desfiles, mas também a moda da rua e os estilos que existem. E interessa-me tentar perceber de que forma é que, por exemplo, determinados estilos subculturais ainda subsistem, não subsistem, como é que o estilo convencional evoluiu. Tentar perceber de que forma é que num mundo progressivamente globalizado e numa indústria da moda progressivamente descentralizada, que mantém como importantes capitais da moda Paris, Londres e Nova Iorque, tradicionalmente, mas aos quais se juntam Milão, Tóquio e outras, portanto há uma maior descentralização, como é que o estilo e a moda em si evoluem e como é que essa apropriação é feita pelos jovens. E é essa a minha aventura neste momento. Um dos temas que te interessam abordar é cultura e identidades. E identidades no plural. Uhum. Como é que tu defines estas duas temáticas e como é que as enquadras na tua vivência? Eu, para mim, a cultura... genericamente, de uma forma um bocado grosseira, a gente pode falar da cultura como uma segunda pele. A cultura, para mim, é essencialmente uma resposta. É uma resposta de adaptação ao nosso envolvente, às pessoas, aos locais. E há, de facto, ali um processo de validação. Ou seja, nós aprendemos a adaptar-nos, validamos as respostas. Ok, sim senhor, isto funcionou. Se funcionou, vale a pena ensinar aos outros. E depois gera-se mecanismos de aprendizagem das características culturais, dos ritos, das tradições. Isto também pressupõe uma certa estabilidade do grupo, dos territórios. E também pressupõe uma identidade, ou pressupunha uma identidade com alguma dinâmica de estabilidade, quase como pano de fundo de uma cultura. O que nós vemos hoje é que as entidades... enquanto conceito, são repensadas. Entidades múltiplas, polifacetadas, negociadas. As entidades, por vezes, enquanto conceito, atualmente, em termos teóricos, são quase tratadas como se fossem parte de um conjunto de construções disponíveis para o indivíduo. Ao nível do mundo globalizado, nós estamos, de facto, sujeitos a influências que não existiam há anos atrás e há décadas atrás. Nós temos conhecimento de outras práticas culturais, outras pessoas de outras culturas. A gente olha para o Facebook e vemos a quantidade de nomes que não são típicos da nossa cultura, portanto são pessoas que vivem em outros locais do mundo com outras culturas. E portanto há aqui um alargamento que se calhar pode nos levar a fazer um processo de constante reapreciação daquilo que é a nossa matriz cultural e talvez até a nossa própria identidade. E, portanto, as minhas questões andam sempre por volta disso e são, de facto, muito importantes, quer a nível pessoal, quer a nível também do trabalho que eu desenvolvo. Boa noite, Helder. Foi um prazer ter estado contigo. Obrigado pelo convite, muito obrigado pela experiência. Boa noite. Foi também um prazer ter estado convosco. Muito boa noite. Eu sou José Manuel Simões. Old.